aprendi a dizer adeus. Olá, amigos! Você está ouvindo o podcast número 22 do Universo Ru. Eu sou a Jéssica Laíse e comigo eu tenho o... Gustavo França. Vamos começar, como sempre, com aquela sessão Recadinhos do Coração. Gustavo tá aqui comigo pra gente ler e comentar o que vocês deixaram lá na nossa página do Facebook, o que vocês acharam da season finale de Doctor Who. Pedimos pra vocês fazerem os comentários o mais curto possível. Vocês foram bonitos, foram lindos e atenderam os nossos pedidos. Então a gente vai tentar ler o máximo de comentários aqui que o tempo permitir. Desculpa se a gente não lê bastante, tiveram muitos comentários, mas é que o nosso podcast vai ficar gigantesco já, então a gente vai tentar economizar só um pouquinho dessa vez nessa sessão. É o último podcast da temporada regular. E lembrando que vamos ter spoilers a partir de agora. Então se você ainda não assistiu o episódio, pelo amor de Deus, vai, corre logo e vá assistir este episódio, por favor. Pode ter certeza que retornaremos com mais podcasts ainda este ano. E a gente vai sempre pedir a opinião de vocês para lermos. Também temos o especial de Natal, dia 25 de dezembro, né? Natal. Mas vamos começar aqui. Pode ler um comentário, Gustavo. Então, eu vou começar com o comentário do Pierre Muniz, pelo seu nome dele. Achei esse final perfeito. Triste acima de tudo. Para quem disse que o primeiro episódio da temporada foi inútil, tá aí. O que dizer do primeiro doutor? Original, podemos dizer. Fantástico. A gente explicou no podcast, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a aparição do primeiro doutor neste finalzinho de episódio. Então, se você não viu a clássica e tá em dúvida quem era aquele ser que apareceu na hora que o 12º tava lá querendo regenerar e não regenerar ao mesmo tempo, não é o William Hartnell, porque, coitado, Hartnell, né, descansa em paz. Ele já era bem velhinho quando o Doctor Who começou e, infelizmente, já faleceu. Mas é o David Bradley como o primeiro doutor. Falamos mais a respeito dele no podcast e vamos falar mais um pouquinho depois. Eu vou ler o comentário aqui da Débora de Albuquerque Teixeira. Moffat conseguiu se despedir do elenco principal com maestria, deixando o Doctor sozinho para enfrentar o desafio da regeneração. Hashtag chega Natal. Aí a Sara Gomes ainda falou para ela que foi o episódio com mais fanservice dessa leva de 2005 até hoje. Verdade, Moffat tava todo trabalhado nas referências. Se você continuar ouvindo nosso podcast, você vai ver que a gente listou quase todas as referências que o Moffat fez neste episódio. Vamos lá, agora o Flávio Yuri disse, simplesmente épico, amarrou a temporada e fechou com chave de ouro. Fiquei com raiva quando o episódio acabou, porque o próximo é só em dezembro. É isso aí, esse é o sentimento que todo mundo que assistiu teve. Acabou, tá, quero mais, mas agora é só no Natal. Hoje a gente pode assistir as clássicas, que tá sempre aí pra gente. Eu vou ler aqui o comentário do André Igor. Ele diz assim, ficou meio inacabado por não contar o que aconteceu com a população da nave e o corpo da Missy. Como dizia na era Russell T. Davis, um corpo de um Time Lord é um milagre, muitos matariam por uma única célula. Explicar o que aconteceu nesse quesito. Olha, André, eu acho que o Moff, ele não vai explicar tudo. Ela talvez tenha ficado dentro da nave e provavelmente deve ter regenerado. Não sei quantas regenerações ainda o Mestre tem. Você sabe, Gustavo? Você fala? Não, né? Não fala. Sei, não fala. Mas eu acho que o Mestre vai voltar. Ele sempre volta. Sim, ele sempre volta. Ele deve ter regenerado e dado um jeito de sair da nave. Porque apesar que tanto que foi usado agora nessas últimas temporadas, né? Nas temporadas, provavelmente, do 12º, eu acho que o Tibi não vai dar uma seguradinha. Talvez não apareça tão na próxima temporada, assim. Mas pode ter certeza que o maior arqui-inimigo do Doutor não ficará por aí estirado na floresta. O corpo da Miss pode ter certeza que ela vai ter regenerado em alguém. Fique tranquilo, André, meu filho. O Moffat não vai falar tudo, né? Porque ele tá entregando, vai entregar o seriado pra outro roteirista. Ele tem que deixar algumas pontas pro outro roteirista poder desenvolver a história do jeito que ele quiser também, né? Tá, agora eu vou ler o comentário do Demoy Uchiha, só porque ele foi um pouquinho diferente do geral. Ele disse, foi uma temporada normal, nada demais. Eu esperava mais. Bola pra frente. Acredito que o especial vai ser ótimo. Eu vou ler o comentário aqui do José Jonas Leão. Foi muito legal. Ele falou assim, cada explosão era um Sweet Dreams Are Made For diferente. O Bruno Moura disse, teve ótimas referências, um ótimo enredo e um grande final aos personagens. Toda a Team Cards desfez em só um episódio. Fico chateado da Bill ter ficado somente uma única temporada. Talvez ela volte na próxima temporada, já que ficou implícito que Heather possa retransformá-la em humano, mas acho improvável. Ótimo enredo, lindo episódio, maravilhosos finais aos personagens. Não esperaria menos da última season finale feita por Moffat. Eu vou ler aqui, ó, da Paula Viana, ela é diferente, tá diferente também. Moffat merda, capaz de merecer coisa melhor. Miga, você tem certeza que você assistiu direito? Brincadeira, Paulo. Eu sei que é a sua opinião, mas aqui nesse podcast nós servimos a Steven Moffat. Desculpa aí. A gente já falou isso, já deixou a nossa posição bem clara desde o começo. Mas foi um final muito bom. Se você continuar ouvindo o nosso podcast, Paulo, você vai ver que todo mundo que participou dele, as opiniões foram bem legais. E o Capaldi pode ficar tranquilo que ainda tem especial de Natal. O que vai acontecer com o 12º é só no especial de Natal. Esse episódiozinho foi só uma finale para alguns personagens e o gancho para o especial de Natal. Então calma, Paulo. Deixa o especial de Natal acontecer antes de você tirar essas conclusões. Eu vou sentir falta do Leonardo Lino. Eu vou ler aqui o do Bernardo Rangel. Péssimo episódio para encerrar a pior temporada de todas. Minha única esperança é que o novo showrunner faça a série melhorar. Tá difícil de ver. Amigo, primeiro, pior temporada, aonde teve a 8ª temporada, eu acho difícil uma temporada ser ruim. Pra mim, não teve episódio nossa que eu falasse, meu Deus, que episódio ruim. Não teve. Até o episódio do Gates não decepcionou. Eu meço o nível da qualidade da temporada pelos episódios do Gates, né? Quando o episódio do Gates é ruim, é porque o negócio é ruim mesmo. Mas até os episódios dele o episódio dele não comprometeu, pra mim foi uma boa temporada. Foi uma boa temporada, sim. Tipo, até os episódios que não tava esperando nada, eu achei muito bons. Deu pra divertir bastante. O Carlos Henrique Medeiros Fernandes deu umas teorias aqui. Ele disse, várias pistas que possivelmente teremos a primeira Doctor mulher. Bill fala sobre isso, o mestre solta uma ideia também. E o interessante, Bill no fim do episódio solta uma lágrima bem na testa do Doctor. E uma atriz que está bem cotada nas casas de apostas inglesas para substituir Capaldi é Phoebe Waller-Bridge. Não conheço ela. Da série Fleabag. E reparem onde está um sinal. Uma foto do Capaldi com o lugar que ele deixou uma lágrima. E a atriz, que tem uma pinta na testa. Calma, gente, a BBC... É uma teoria válida. A BBC ainda não vai ter essa coragem. Também acho que não. Deixa eu ler aqui o comentário da Laís Ambrosio. Ela fala assim, Capaldão, melhor ator que já interpretou o Doctor. Sem mais. Verdade, Laís, me abraça. Capaldão, destrói. O Gabriel de Souza disse, dois Doctors que morreram depois de lutar contra a Cybermen. Susan foi largada pelo primeiro Doctor, reapareceu no retrato. Coincidência? Eu acho que não. Então, pelo que entendi, o pessoal tá achando que a Susan vai aparecer no episódio de Natal. Sei que não, mas não sei. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigada a todos que comentaram lá no nosso post. Muito obrigada a todos que nos acompanharam durante toda a temporada. Agora, nesse episódio final, muitos, muitos comentários mesmo. Desculpa não ler todos, porque senão vai ficar grande, igual eu falei. Mas é isso aí. Pode ter certeza que, se tudo der certo, nosso podcast vai ter uma vida longa. Então, Gustavo, como faz se a pessoa quer nos acompanhar pelo Facebook? Como que ela nos acha lá? É Universo Ru no Facebook. Mas, se a pessoa quiser nos seguir na melhor rede social, que é o Twitter, como faz? É só @universo_ru. E também temos o Instagram, uma rede social bem bacaninha também. Como faz? É igual ao Twitter, é universo_ru. Então, gente, segue também a gente nas nossas redes sociais, nos ajude a aumentar o nosso público pra gente poder melhorar e alcançar mais e cada vez mais pessoas que gostam de Doctor Who. Espalhem a palavra por aí pelas internets da vida. Assine o nosso feed do podcast. Procure por Universo Who Podcast 3.0 no iTunes. Dê 5 estrelinhas lá pra nos ajudar também lá no iTunes. Ou procure também a gente em qualquer reprodutor de podcast que você use no seu celular. A gente sempre tem aquela sessãozinha de falar de livros, mas dessa vez vamos fazer diferente. Vamos ter um post no nosso site com todos os livros que indicamos ao longo dessa temporada desse podcast. Vão estar os links de todos os livros indicados lá no nosso site, universowho.org. Então, se você quer saber o que a gente leu durante esse ano, vá lá no nosso site, que vai ter um post bem legalzinho no final desta semana, com todos os livros que foram indicados para você comprar lá pela Amazon, se você quiser nos ajudar. Gu, se alguém quiser te seguir no Twitter, como faz? Gustavo_F. Então é isso aí, muito obrigada, Gustavo, pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E pode ter certeza que voltaremos com muito mais coisas ainda este ano. Agora vamos para o nosso podcast. Beijos para todos. Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast, Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. How many times have you died? How many different ways? Have you burned? I know you've fallen. Have you ever drowned? Have you felt the blade? I suppose what we're really asking, my dear, is... Well... Any requests? Se a missa ficou boa ou não, ou se realmente foi o fim do mestre, a gente sabe que não é, mas é legal discutir. Porque tem muita gente que não viu a clássica e não sabe que o mestre ele já voltou de situações, assim, das mais inusitadas possíveis. O mestre já voltou das cinzas, cara. O mestre já voltou em inúmeras situações. Então, assim, e o que causou a regeneração do doutor? Foi o choque, aquele primeiro choque lá, o tiro que ele levou no peito. Tem gente que acha que ele já tá regenerando desde antes. Ele tá regenerando desde... A gente comentou isso no podcast passado, eu acho. Sei quem o Doctor, falou. Quando ele tá com a Bill indo pra aquela floresta e tal, ele já tá regenerando. Ele encosta na árvore caindo assim. Não, ele aí tá a mão dele. Antes disso. Não, ele tá se regenerando, acho que desde o episódio lá do... Desde o fim dos monges, ele tá. Terceiro episódio dos monges, ele tá regenerando. É? E ele regenerou justamente na hora do tiro. Sim, gente. Ele foi na usou hora que a Bill... O que acontece é o seguinte, ele usou energia, ele tem controle sobre a energia de regeneração. Ah, mas eu acho que a parada da regeneração, naquele episódio dos monges, ele tava, tipo, meio que zoando. E tanto é que ele falou no final, ah, a regeneração foi demais. Desde o episódio passado. Mas eu não achei nada, tipo, no episódio passado que fizesse ele regenerar, sabe? Tipo, ele ficou o tempo todo lá no começo da ponte, ele não fez nada, entendeu? Foi estresse. Ou aconteceu alguma coisa no meio da temporada e a gente meio que, tipo, ah, perdemos. A gente perdeu, né? Bom, peraí, vamos começar? Pô, dá pra começar daqui. Então, pessoas, desculpa aí, já começamos conversando aqui já sobre o Doctor Who. A gente já tá empolgadaço com esse episódio. Eu sou a Jéssica Laíse, eu tenho aqui comigo o... Vinícius Viana. E não tem palavras pra descrever a minha sensação após esse season finale. Eu fiquei 10 minutos chorando. Camila Cetrone, que também chorou horrores e pensou que ia passar esse podcast inteiro chorando muito, o que vai totalmente contra todos os xingamentos que eu faço vocês escutarem. Pedro Porto, e você pode ser um Doctor, mas eu sou o Doctor, o original. Castanhari. Você pode ser o Castanhari, mas eu sou original. A sinopse deste episódio do Dr. Falls, que a BBC foi bem reta e direta desta vez. Os Cybermen de Mondas estão em ascensão. É hora da batalha final do Doutor. Como o Doutor Peter, melhor Doutor Capaldi, Bill... O mal da... A Bill, aquela companion linda, maravilhosa, melhor companion da era Mofá. A Pearl Mackie, o Nardo... É o Matt Lucas, a Missy como a Michelle Gomes, que mulher. O Master é o John Sim. O roteirista deste episódio foi ele, o homem mais amado e odiado ao mesmo tempo de Doctor Who, Steven Moffat, e dirigido por ela, a rainha, a dona de Doctor Who, Rachel Talalay. Esta mulher, se quiser dirigir a minha vida, eu estou aceitando. Pode dirigir minha vida. Porque a minha Talalay. Lembrando que ela também vai dirigir o especial de Natal, ou seja, é dela. Muito desta vez tivemos várias referências e dessa vez a gente vai falar as curiosidades ao longo do podcast. Se você é uma pessoa que não assistiu a série clássica ou nunca deu Google em Doctor Who e não sabe o que é a série clássica, amigo, vá primeiro dar um Google lá, vê quem é o quarto doutor. Bom, é isso aí. Vamos começar então o nosso podcast daquela forma não linear que a gente sempre faz. É o seguinte, a gente começa o episódio já num lugar daquele que encontramos no final do episódio. A gente encontra um lugar verde, florido, tudo bonito. Mas alguns espantalhos ao fundo nos lembram aqueles Cybermen de Mondas sendo construídos. E eu já fiquei aquilo ali, meu Deus, o que será que está acontecendo aqui? Como assim temos Cybermen espantalhos? Gente, aquele bicho dá medo. Meu Deus. É o nível 507 da nave. E curiosidade, você assistiu The After Show da BBC que teve o Moffat e a Talalay essa semana? O Moffat fala que o 507 é em homenagem ao Russell T. Davies, porque ele é um showrunner que toda vez que ele precisava exagerar em algum número, ele usava o 57. Daí o Moffat decidiu homenagear ele, colocando lá como se fosse o andar 507. Já temos uma curiosidade. Então vamos lá ao comecinho. O que vocês pensaram na hora que vocês viram a Cyber Bill saindo com o Doctor dos braços daquela nave e ela furando lá todos os andares e chegando Posso lá ser no... Posso sincero? Deu caralho. Assim mesmo. Pode encher de pi, Pedro, mas assim, foi o que eu pensei na hora. Eu pensei, Capaldão morreu, não vou esperar o especial de Natal. Não, mas durante o episódio inteiro eu fiquei, cara, eu não vou me preocupar com o Capaldi, porque eu sei que ele só vai se regenerar no especial de Natal. Só que mesmo sabendo disso, eu ficava o episódio inteiro pensando, cara, o Capaldão morreu, tipo, já era, acabou agora. Nessa primeira cena, eu fiquei, mano, só tá aparecendo o Cyberman, que provavelmente deve ser a Bill, e o Capaldi nos braços dela. Tipo, o Master matou o Capaldi, certeza. Mas eu acho engraçado, assim, que nesses dois, na verdade, na temporada inteira, a gente é levado a vários lugares que não era aquele que a gente acha que é, né? A gente acha que o doutor vai regenerar e ele não regenera. A gente acha que ele tá morto, ele não tá. É o estilo do Moffat. O Moffat, ele tem essa coisa de te levar pra cima e pra baixo. Eu acho que é isso que eu mais gosto nele, assim, que ele provoca a gente. Existem pessoas, que eu não vou citar o nome, que já estão cansadas desse jeitinho do Moffat, Felipe, que acha que o Moffat já tá usando isso demais. Assim que o episódio começou, eu já senti também essa estilística do Moffat, de que já tava tudo, sabe, desde a fotografia, que apesar de tá tudo verde e tal, naquele campo bonitão, já tava tudo muito frio, só de olhar eu já tava sentindo que ia ser puxado. A gente ficou na expectativa de, tipo, a gente ter sido enganado e o Capaldi regenerar assim, nesse episódio. Eu fiquei morrendo de medo também a qualquer momento de acontecer alguma coisa que eu não estava esperando. Eu fiquei bem nervosa, mas a Cyber Bill, inclusive eu adorei esse nome, a Cyber Bill segurando o Doctor no braço, eu fiquei tipo, ué, eu fiquei um tempo, sabe, sem entender. Daí conforme o episódio vai passando, a gente consegue desvendando e tal, e ligando os pedacinhos e tudo mais, mas eu já sabia que eu ia sofrer desde o começo, só daquela cena, só de ver aquela estilística macabra do Capaldi de season finale, fiquei bem triste mesmo. Uma coisa que me deixou mais calmo é que, tipo assim, no final do episódio passado, a Bill como Cyberman, mesmo ela falando, ah, é, Bill, pô. Eu fiquei ainda, tipo, cara, vai virar do mal, eu tô com muito medo. E, tipo, ver o Doctor nos braços do Cyberman significa que ele salvou ele de alguma forma, então eu já fiquei mais calmo quanto a Bill nisso. No outro a gente não pôde ver tanto, mas nesse episódio, o que vocês acharam da interação Mestre e Missy? Eu acho que foi muito divertido poder ver o Mestre e a Missy. E a gente pôde perceber o contraste dos dois. E eles até comentam no final, quando o Doctor dá aquele super discurso, porque o Capaldi é o Doctor dos discursos, né, gente? Ele é o cara dos minutos de sabedoria. E aí ele fala que ele não quer vencer os Cybermans, ele só quer ser gentil, ele só quer ajudar alguém. E aí, tipo, o Master, ele olha pra cara dele e meio que eu não escutei nada que você disse, ele diz algo nesse sentido. E sai na maior frieza. E a Missy não, a Missy ouviu, ela sentiu, ela teve empatia, né? Ela é um mestre empático. Foi legal, além dos momentos divertidos e super narcisistas do mestre, dos dois dançando, e os dois... Tipo, você tem algum pedido? Eles falaram de várias coisas quando ela citou. Você quer uma lâmina? Você quer ser afogado? Aquele bate-bola dos dois perguntando pro doutor, assim. E depois quando ela fala, então, ela debocha dele. Você quer saber onde é que tá a Bill Potts? Ela está atrás de você. O tempo inteiro no episódio a gente fica nessa coisa de que lado a Missy tá. É o que eu achei muito da hora da Missy. Ela disse, eu tenho dois lados e eles acabam se manifestando de forma diferente. E a gente vê que ela realmente tem uma dupla personalidade muito forte e que é muito fácil fazer a cabeça dela, como eu já tinha falado no podcast da última vez que eu participei. É muito fácil fazer a cabeça da Missy. Então, se ela fica um pouquinho com o Master, ela já tá super malvadona. E se o Doctor fala um pouquinho mais alto com ela, ela já esquece tudo isso e já fica boazinha, entre aspas. Então, tipo, entre muitas aspas, não é culpa da Missy ela ser malvada. Mas esse é o jeito dela. Como é a personalidade dessa regeneração do Master. E outra coisa que eu só queria comentar é que eu achei essa versão do John Sim, que já é a terceira versão de John Sim que a gente vê, é a versão mais, tipo, malvada dele, mais evil, mais cínica e fria também. Primeira vez que a gente viu o John Sim, ele era mais, tipo, mais brincalhão e queria, tipo, aquela parada clássica de dominar o mundo. Da segunda vez, a gente tava vendo ele piradão, meio que com falhas, e dessa vez ele foi muito mais pomposo e frio e mais super vilão, assim. Engraçado, eu acho que nas duas primeiras vezes que a gente viu, é claro que em proporções diferentes, ele era insano. E dessa vez ele não tá insano. Exatamente, ele não tá mais louco, ele não tá mais megalomaníaco, ele tá, tipo, mal. Do que a Camila falou, de o Doctor dar um super discurso do Capaldi, e ele falar, tá vendo essa cara? É de quem não ouviu nada do que você falou. E ir embora, assim, eu acho que... E do jeito que ele tá de questão de tortura e tudo mais... Eu acho que, na verdade, eu me senti mais incomodada com esse Master do que com os outros dois. O que é muito engraçado de lembrar, porque... No final da terceira temporada, quando tem toda aquela coisa de tentar destruir o Doctor e que ele mantém o Doctor preso e a Martha até anda pelo mundo pra fazer com que as pessoas pensem no Doctor e tudo mais. Eu sentia uma agonia vendo aquele episódio. Meu coração palpitava, eu ficava sem ar, porque eu ficava nervosa, porque eu queria que ele, sabe, sumisse, assim. Mas eu acho que, pensando bem, eu me incomodei mais com essa versão dele. Eu não sei se é porque eu tenho mais afeição pelo Capaldi do que pelo Tennant. Eu queria muito que o Capaldi tivesse o apoio dos dois Masters. Da Missy, a Missy, como o Pedro falou, ela tem essa dupla personalidade que tende a pender mais pro Doctor. E o Master não, ele já é muito centrado no que ele quer. Enfim, ele só seguiu, tipo, a mente dele, sabe? Os planos dele. Ele não considerou de qualquer forma ter empatia ou ser generoso, como o Doctor disse, bondoso, né? Ele não considerou ser generoso tanto com o Doctor quanto com a Missy, né? É, ele não deu pra Missy o livre-arbítrio, né? De escolher quem. Inclusive, a cena dos dois se matando, vai, vamos dizer assim. E a Missy, quando ela quer, ela é super manipuladora. E ela conseguiu fazer com que o Master chegasse perto dela. E daí ele mesmo reconhece que aquela maneira dela de sair da situação foi incrível, assim. E aí ela vira e fala que o lugar dela é do lado do Doctor. E ele fala, ah, é? E aí ele solta lá o negócio nela. E o mais legal é que, nesse momento, eles conversam e eles começam a rir. Vira um momento muito trágico. Mas muito cômico. Eu achei que foi um puta de um diferencial, porque não foi dramático. A gente vai sentir falta da Missy? Vai, claro. Mas o fim dela não foi tão trágico como é uma regeneração. A gente não sofreu, a gente se divertiu, sabe? E a gente imagina a loucura dos dois. E aí a gente ri junto. Quando eu vi, eu tava dando risada junto com ela, mas eu tava chorando, mas eu tava rindo, mas eu tava chorando. E aí ela parece também que ela tá chorando e rindo. E foi uma fina ironia, né? O Master se esfaqueando pelas costas e depois dando carga total na sua Sonic Screwdriver dele. Laser Screwdriver dele pra matar a Missy. E a Missy, nossa, que cena. A Missy deitada assim no chão da floresta, olhando. Foi uma baita cena. Tanto quanto a cena do Doctor falando assim, não tem estrelas. Que pena, eu queria que tivesse estrelas. Eu acho que foi o final perfeito pro Master, pelo menos dessa vez, né? Como a gente tava falando em off antes, que o Master com certeza ele vai voltar, porque ele voltou já de formas absurdas na série clássica, até na série nova, ele foi ressuscitado lá com um ritual Wicca, sei lá. Mas esse foi o final perfeito do Master, como o John Cena até falou, tipo, cara, esse é o meu final, esse é o nosso final, é matar um ao outro, matar a mim mesmo. E por mais que, tipo, sei lá, em Gallifrey, morte seja igual gripe, como o Capaldi já até falou. Eu acho que foi uma parada bem simbólica pra mostrar que, tipo, esse é o único jeito que o Master ia acabar. Eles estavam lá no telhado pensando, nossa, e aí, como é que a gente vai matar o Doctor? Você já se afogou, você já, sei lá, aquilo tudo que eles falaram. Só que aí corta pra fazenda, quando eles estão lá, e o Doctor tá conversando do lado do Master de boa, e o Master já podia ter matado ele, sabe? Então, eu acho que, como eu já até comentei, Master com o Doctor é que nem, tipo, Coringa com o Batman. Ele precisa. Exatamente. Um não existe sem o outro. Foi ele, um motiva o outro, sabe? Então, isso. Sim. É até um gancho pra dizer que, cara, eu duvido que vai acabar com o Master. O Master, ele é louco o suficiente pra não matar o Doctor, mas matar a si mesmo. O que eu achei da interação do Master e da Missy é que deu pra ver a Missy tentando ser do bem por alguns momentos, e o Master tá querendo ver o circo pegar fogo, né? Querendo ver as coisas explodir, tava nem aí pro negócio. Eu acho que ficou bem interessante e deu pra ver que, tipo, a Michelle Gomez é uma baita atriz. E o John Cena, ele tava bem canastrão, assim, sabe? Ele tava, dane-se vocês, eu tô aqui, eu quero ver o caos, a minha TARDIS ficou presa aqui nessa droga dessa nave, enquanto eu tava indo lá pra... Eu tava voltando, saindo de Gallifrey. Eu quero tocar o terror aqui agora, vocês que se virem aí. Foi legal ver esse contraste, como se fosse uma pessoa só com dupla personalidade. Gente, eu queria ver a TARDIS do Master. Nossa, seria bem legal. Como vocês acham que ele foi parar lá na nave? Ele até falou, né? Ele saiu de Gallifrey e, sei lá, ele pousou lá por motivos whatever, sabe? É, ele falou, né, o circuito de desmaterialização, um negócio isso, assim. Isso, genial. a ideia que a Missy teve dela chegar, houve um dia que teve um encontro e plá plá plá, para sempre andar com um circuito de desmaterialização, enquanto uma mulher que me botou na parede, assim, e aí, puff, ela mudou isso. Ela mudou o futuro ao vivo, assim. Nossa, aquilo sim, foi muito foda. Bom. E teve a explicação, né, de como a Missy não lembra disso, porque todo mundo achou que no episódio passado era furo de roteiro a Missy não lembrar que se encontrou com o Master. Daí ela mesma explicou, né, que era porque quando eles estão na mesma linha temporal, as coisas ficam meio zoadas, e daí só vai lembrar a hora que eles se separarem de novo. Na verdade, as memórias não ficam retidas. Isso. Ah, eu não sei se houve essa explicação no especial de Natal também, do Matt Smith não lembrar do Tennant, né? Ah, no especial dos 50 anos. É, não lembrar daqueles eventos. É, não, no especial dos 50 anos eles não explicaram isso. Mas tem uma ceninha, tipo, bem sutil do Matt Smith, que quando aquele Vortex abre, o Matt Smith tá naquele museu, ele até fala, não, agora eu tô ocupado. E aí ele fala, ah, eu me lembro disso. E aí ele olha pro Fez dele e diz, ah, é aqui que eu entro. Ele joga o Fez, tipo, como se ele tivesse se lembrado, assim. Há pequenas lembranças, assim. Eles não, acho que eles não perdem tudo. Igual o Master ter lembrado de colocar o circuito lá dentro do bolso dele, porque a Missy mandou. Como um season finale, esse episódio, assim, realmente foi o ápice da temporada. Porque ali a gente viu o Mestre e a Missy com interações geniais. A Missy com o Doutor em momentos muito bons. E, cara, Nardole, Bill, eu achei muito foda a forma que o Moffat encontrou pra trazer a Missy. What? Ah, ele já usou isso em Asylum of the Daleks. Valeu repetir essa ideia pra gente ter a Bill mais uma vez no último episódio. Ela ali resistindo, a forma como ela resistiu. Eu acho que é muito bacana você trazer um personagem que é uma minoria. A Bill é negra e homossexual. Já passa por diversos preconceitos. E aí ela é transformada num Cyberman. É colocada num vilarejo humano e tem que lidar com outro tipo de preconceito que as pessoas vão ter com ela. Todo mundo agora vai achar que ela é um monstro, que ela é uma ameaça, e ela tem que provar o tempo inteiro que ela não é. Ela entra na casa e a mulherzinha lá do Nardole, ela tira nela e ela fala, não, tudo bem, eu já tô, sabe? Cara, é triste. Essa transformação da Bill em Cyberman foi muito triste pra ela, pra personagem, nossa, assim. São males que vêm para o bem, né? Tipo, isso só enriqueceu toda a questão do debate de preconceito e a reação das pessoas ao que é, abre aspas, diferente, né? Teve algumas pessoas na timeline que falaram que o Master tava super machista e que o Moffat ficou com um discurso, ficou com esse negócio de inclusão, blá blá blá, e no final faz o Master ser bem machistinho, assim, bem machista. O que vocês acharam? Elas esquecem que ainda existe machismo. E que se a gente representa o machismo, logo a pessoa que escreveu aquilo está sendo machista. Gente, é uma série de TV. Representar todos os lados. Não só o lado da pessoa que é uma minoria e tudo mais. Mas do lado, o lado de também tá, de quem tá oprimindo, sabe? Inclusive, o Doctor dá um puta tapa na cara do Master, que é quando o Master vira e fala algo no sentido de, dizem que as mulheres é quem vão dominar o mundo, alguma coisa assim. E o Doctor responde, espero que sim, algo nesse sentido. E é verdade, a gente não pode ficar pensando que só vão ter pessoas boas e puras e inocentes numa série. Não. E não é porque o Moffat tá mostrando o Master machista, que o Moffat é machista, gente. Vocês têm que aprender a separar a vida real da TV. Ele tá fazendo uma representação do que ainda existe, sabe? Não é que o Moffat fez isso, que o Moffat é, nossa, um machista, não sei o quê. Não, gente, ele está representando. É uma coisa que acontece em filme, acontece em série, acontece em qualquer coisa, mas não condiz com quem tá envolvido naquela produção. Assim como, por exemplo, sei lá, uma cena de estupro em algum filme, significa que o ator faria isso, que o diretor e o roteirista fariam isso também, sabe? Não é um apoio, é um alerta pra mostrar que existe. Pegando logo desse ponto que a Camila falou, do que o Master falou pro Doctor, então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu vi no episódio. O Master fala, ai, será que agora todos nós vamos virar garotinhas? E o Capaldi olha pra ele e fala, eu espero que sim. O Moffat, ele tá há muito tempo alfinetando a gente falando, ei, os Time Lords, eles podem virar mulheres, os Time Lords podem virar mulheres. Há muito tempo ele tá fazendo isso. E, ok, a BBC falou, não, o próximo Doctor vai ser escolhido do mesmo mesmo jeito que era antes. O homem caucasiano não vai ser uma mulher. Só que, cara, eu acho tão provável que a BBC esteja zoando e de repente a gente vai ter finalmente uma Doctor, né? Porque ele tá falando isso com muita certeza. Então eu não sei se é viagem minha ou se é só o Moffat falando pra BBC. Pô, olha aí, vocês deviam ter colocado uma Doctor mulher, que ia ficar legal, ia ser muito bom. E ele tá, durante o episódio inteiro, ele ficou falando isso. Durante duas temporadas inteiras, ele ficou apertando essa tecla. Puxando pra isso que o Pedro disse, eu só queria dizer uma coisa pras pessoas nos comentários que acham que um absurdo o Doctor ser uma mulher, porque tem que ser tudo como é antes, porque ele tem que ser nesse padrão que o Pedro falou, que a BBC já disse. Um homem branco, não sei o que, não sei o que. Cara, não, sabe? Tipo, vamos sair. Gente, vocês assistem Doctor Who, é tudo tão flexível. Por que vocês não gostam? Por que não seria legal ter uma Doctor mulher? Tipo, o Doctor seria menos interessante por causa disso? Vocês estão igual o Master, hein? Vai todo mundo se ferrar. Doctor Who é uma série sobre mudanças, né? O próprio Sim. Doctor, gente, vocês não estão escutando o Doctor. O próprio Doctor, no episódio passado, falou: nós somos mais evoluídos que você com essa questão de gênero. Então, Sim. tipo, por que vocês ainda estão se prendendo nisso, sabe? Eu acho, na verdade, que é muito irônico e sarcástico a gente ter umas pessoas no fandom que são totalmente intolerantes a mudanças e a várias coisas. Tipo, cara, o próprio personagem que vocês idolatram e que vocês assistem, ele tá pedindo, e que ele pediu nessa season finale foi gentileza. Cara, escutem, Doctor, sejam gentis, sejam flexíveis, passem por cima dessas coisas de gênero e raça e etnia e orientações sexuais, sei lá, sabe? Passa por cima de tudo isso, porque nada disso importa, cara. Se o Doctor for, seja, sei lá, um homem negro, uma mulher, se ele mudar totalmente dos padrões, abracem isso, sabe? Vocês não conseguiram abraçar o Capaldi, que é um puta Doctor que tá deixando a gente agora, por ele ser velho, sabe? Por diferença de idade. E, cara, pra mim, ele é o melhor Doctor, pelo menos da New Who. Só pra finalizar essa parte que a gente tá comentando aqui, Doctor Who é uma das séries que mais representa o girl power, desde a série clássica. O Doctor, ele não tá sempre com a companion, na maioria das vezes, de mulher, porque ele é um cara garanhão, porque a gente quer mulher pra conseguir audiência e tal, tanto é que ela, as mulheres em Doctor Who não são sexualizadas, desde a série clássica. Não, exceto a Perry. Eu lembro que quando houve a mudança de produtor no último ano do Tom Baker, que aí veio esse produtor que basicamente acabou, não lembro o nome dele, mas que basicamente acabou com muitas coisas de Doctor Who. Eles tiraram a chave de fenda sônica, mudou muito visual do quarto doutor para algo menos colorido. Uma das coisas que eles colocaram ao final da era do quinto doutor foi uma personagem um pouco mais sexualizada, que foi a Perry. Ela só aparecia de roupinha, meio era americanizada, acho que, se não me engano, no finalzinho de 70, era completamente para tentar ver se chamar a atenção, sexualizando a Perry em muitos casos. Isso foi uma coisa um pouco ruim, assim. A personagem não foi que cativante, mas foi considerada um pouco chata na época, mas teve um lance da sexualização de Companion, sim. Essa parte não sabia da série clássica, mas pois é, foi uma mudança pra parte ruim, né? Mas só completando o que eu tava dizendo é que o Doctor, ele já se mete muito enrascada, e quem salva ele são as Companions. Tanto Companion mesmo, as garotas, quanto até amigas, como a River, como a Vastra e a Jane, que são duas personagens que são mulheres. Uma é um lagarto e elas são casadas e, tipo, tá reclamando, sabe? Não faz muito sentido. Aí, só completando, tá bom, teve uma vez que tem uma companion da série clássica que era a Joe, esqueci o nome da atriz, mas o nome da companion na série era a Joe, e ela causou polêmica porque ela pousou nua com o Dalek, que são umas fotos bem bizarras. A Joe Grant. Não era uma companion na série sexualizada, mas ela acabou, sabe? Existe as fotos dela meio que nua com os Daleks, assim. Momento cara. fofocas. Momento fofocas. E é isso aí, gente. Eu acho que vocês precisam abrir a cabecinha de vocês e pararem de reclamar, ainda mais com uma série como Doctor Who. E o próprio Moffat falou que Doctor Who é uma série otimista, que acredita que as coisas podem melhorar, que as coisas podem, que tudo vai dar certo, que não precisa ter um final super blaster melancólico ou super sangrento, porque afinal de contas, como a gente já discutiu em vários outros podcasts, Doctor Doctor Who é uma série pra família, né? Eu acho que eu conheci algumas pessoas, falei com algumas pessoas que ficaram bem decepcionadas com a não manutenção do final da Bill e compararam com o final da Clara. Eu acho que o final da Clara foi completamente exagerado. Ela morre e papapá. Cara, aquilo foi completamente exagerado. Mas o da Bill, ela se transformar num Cyberman, aquilo foi trabalhado minimamente ao longo da temporada. Houve um primeiro episódio, então esse destino já estava ali programado desde sempre. Muito mais do que transformar a Clara em algo parecido com o Doutor. Foi muito mais crível esse final dado pra Bill do que o final dado pra Clara. E eu acho justamente isso. Doctor Who não precisa ser uma série trágica. É claro que os finais são emocionantes, né? Mas eu acho que o final da Bill, pra mim, foi um dos melhores finais de Companion que a gente pôde ter na New Who. Cara, ela do Moffat foi... também, né? Do Moffat, com certeza. Entendeu? Ela foi do céu ao inferno. E ela teve um final feliz. Isso é importante. A esperança. Nem tudo tá. Sabe aquela coisa assim? Nem tudo tá perdido. Nem tudo é definitivo. Ela se transformou num Cyberman. Mas a pessoa por quem ela se apaixonou e que prometeu voltar e voltou. Todo momento, né? A gente tava vendo a lágrima da Bill. Como na verdade não era uma lágrima dela. Não estou chamando a Heather. E no final a Heather chegou ali e veio pra salvar ela. Ah, óbvio. Ela chegou no momento mais oportuno. Que foi quando o Doctor já tinha destruído todos os Cybermen. Já estava ali morto. Mas ela salvou a Bill. Ela tirou a Bill dali. Ah, por que ela não chegou antes? Cara, porque não ia funcionar. Ela poderia ter chegado antes, logo depois da Bill ter se transformado, poderia ter salvado, não haveria conflito. Eu concordo e discordo do Vinícius nesse ponto. Eu achei um final muito legal pra Bill, eu achei um final tipo, maravilhoso pra ela, era o que ela merecia. Só que esse final, ele ia ficar 1 milhão de vezes melhor se não fosse praticamente a mesma coisa que aconteceu com a Clara, de ela se tornar uma imortal e viajar com outro mortal pelo universo. Também, outra coisa que o Vinícius até falou, que o Moffat reciclou a ideia lá do Asylum of the Daleks, e tipo, o Moffat, ele tá tipo um super reciclador nisso, que ele terminou com o final da nova temporada, e a Bill virou um Cyberman, a Clara tinha virado um Dalek. Eu acho que isso é um erro do Moffat, que ele se prendeu muito nisso, e ele acabou repetindo as coisas que ele não devia ter repetido e não precisava. Eu achei bom o final da Heather, porque ele amarrou a série inteira, ele amarrou a temporada inteira, com aquele começo, aquele primeiro episódio que a gente achou super episódio de introdução legal, mas que o vilão não teve muita coisa a ver, e ele conseguiu amarrar isso direitinho. Só que, como o Vinícius falou, sabe, se ela não tivesse aparecido, se ela tivesse aparecido antes, não ia ter conflito. Só que elas estavam dentro da tarde, o Doctor estirado no chão, e a Heather fala... Ah, você quer que eu transforme você em humana de novo? É a coisa mais fácil do mundo, porque são só junções de átomos. Então por que ela não salvou o Doctor, se ela tem todo esse poder pra fazer isso, sabe? Eu acho que ela não salvou o Doctor porque ela percebeu que ele não tava morto. E a Bill, teoricamente, tava. Ela só, tipo, ela tinha virado um Cyberman. E tirado todas as partes dela. Ela tinha virado um robô. A Heather tava ligada a Bill, não ao Doctor. Então ela não, meio que não devia nada pra ele, né? Não sabemos como de levar o Doctor. Exatamente, como ela fez isso? Tipo, elas pegaram um elevador e foram... Porque o andar em que a tarde estava era muito elevado, não era isso? No primeiro episódio, a gente viu a Heather dando saltos mais temporais. Então, ela consegue fazer isso. Como ela consegue levar o Doctor aí? Ok, a gente não sabe. São coisas... É questão de descrença. Como é que o herói fez isso no filme? Cara, tipo, é um filme, deixa pra lá, sabe? Acontece. Ou então, assim, tipo, a gente precisa sempre de explicação pra tudo. Ainda tem explicação, sabe? Porque, tipo, o Doctor, ele destruiu todos aqueles Cybermen que estavam lá. E ele falou, a gente vai acabar com isso aqui, a gente vai ter tempo, porque eles vão demorar pra se reagrupar e tudo mais. Mesmo o tempo passando diferente no andar de cima e no andar de baixo da nave, a gente ainda vai ter tempo pra chegar lá. Então, tipo, o Doctor explodiu tudo, bem estilo Michael Bay. E, tipo, a gente pode acreditar que deu tempo pra eles chegarem lá. Eu só não acho que a Heather chegou lá com aqueles poderes dela, como o Vinícius falou, que ela podia, ela dava aquele salto, porque ela fazia isso pela água. E, sei lá, deixaram a torneira aberta lá no, na ponte da nave. Enfim. Mas uma coisa interessante de se pensar é quanto tempo a história inteira, desde talvez o episódio passado até esse, até a season finale, quanto tempo no total a história levou pra acontecer. Porque são vários espaços temporais diferentes. Em cada um tem o seu fuso alterado por conta do buraco negro. Mas, tipo, sim, quanto tempo, mais ou menos, vocês acham que rolou a história inteira? Porque a Heather e a Bill podem ter até esperado, de alguma forma, o Evador, sabe? A história do Doctor ter chegado na TARDIS também pode ter um pouco a ver com isso. Talvez não tenha sido uma coisa que aconteceu instantaneamente. Pode ter levado muito tempo, pode ter levado anos só pra chegar de novo até a TARDIS, sei lá. O tempo que a Bill demorou lá embaixo foram 10 anos. No podcast passado a gente até ficou tentando saber isso, mas a gente meio que não sabia. Aí dessa vez o Master falou, né? Ele falou assim, você demorou 10 anos pra chegar lá onde a Bill tava. Esse vai ser uma discussão eterna, porque pode ter acontecido tudo isso. Esperado o elevador, pode ter desarranjado os átomos do Doctor e levado ele através de uma poça, sei lá. Só pro Doctor chegar lá já levou 10 anos. Aí pros Cybermen virarem os novos Cybermen já levou, tipo, sei lá quantos anos, entendeu? Então, tipo, é bastante tempo, então não tem como a gente saber exatamente. E vocês aí que estão ouvindo, o que vocês acham que é este mistério? Deixe nos seus comentários aí pra gente no nosso site. Passando rapidinho, preciso comentar isso que eu até anotei. O que foi a Hasdran, a mãe da Alice, que é aquela menininha que joga a primeira arma contra a humanidade, que seria a maçã, né? Olha lá os contextos bíblicos. O que foi a mãe dessa menina flertando com o Nardolinho? Gente, eu experimento tudo. Eu não sou humano. Eu experimento de tudo. Eu fiquei... Uai, gente, foi muita audácia ela falar isso. Eu fiquei, caramba, camponesa, vai com calma, amore. Cara, essa foi, pra mim, foi o melhor episódio do Nardo. Eu já tinha falado no outro podcast que eu só parei de reclamar do Nardo em Oxygen. E dessa vez, pra mim, foi a melhor coisa dele. Mostrou como o Nardo é. Ele teve alívio cômico. Ele mostrou que ele é um B10. Ele mostrou que ele se acha. Ele mostrou que ele, tipo, tem... Ele gosta, mas ao mesmo tempo ele tem nojinho dos humanos. Então mostrou todos os lados do Nardo. Eu achava incrível. Toda vez que... duvidavam dele, e ele apertava um botão do computador e explodia o negócio, e ele olhava com aquela cara de, eu consigo fazer isso porque eu sou muito foda. Quando o Doctor falava, você vai ficar aqui com os humanos, não sei o que lá, ele tipo, mas eles são humanos, como é que eu vou ficar aqui com humanos, humanos nojentos e tal. A gente conseguiu também entender o motivo do Nardô existir, né? Ele sempre teve, na verdade, ele sempre foi... O que eu falo em todo podcast que eu participo, eu acho, a importância do Nardo foi, até esse momento, ser a âncora do Doctor. E aí o Doctor chega num momento que fala, não, eu não posso mais, você precisa ajudar outras pessoas, eu vou ficar bem. Tipo, ele abre mão daquele cara que tava ajudando, que tava sendo o companheiro antes da Bill, né? Entre a Bill e os acontecimentos com a River. Ele se livra dele de alguma forma, meio que... fazendo com que ele entendesse que ia ficar tudo bem e que agora ele precisava designar para ele mesmo uma outra missão, um outro objetivo. E esse objetivo era tomar conta desses humanos da nave. O que eu achei que foi super incrível, porque ele meio que virou um... Ele pode ter virado um líder. Um protetor, eu acho que protetor é melhor e até mais cabe melhor na situação. Mas eu achei muito legal o fim que ele teve. Foi o final que vai ser o fim mesmo. Foi muito justo. Depois de tanta escarrada no Doctor dava nele, o mínimo que poderia ter feito foi isso. Existem vários spoilers aí. Spoilers não, desculpa. Rumores de participação no episódio final de Natal. Dentre eles está a participação da Bill e do Nardol também. Acho que virou comum a participação dos Companions nas despedidas de seus Doctors, né? Na despedida do Tennant teve Martha, Donna, Sarah Jane, todo mundo. Na despedida do Matt Smith, a Amy fez uma pontinha e a Bill e o Nardol estão para fazer uma pontinha também. E uma coisa que eu achei legal, assim, que o tempo inteiro a gente estava sendo colocado com coisas da clássica. Desde a escolha dos nomes da Companion e da sua parceira, que, cara, voltar, ter o retorno do primeiro Doctor, eu não posso falar do Hartnell porque não é o Hartnell mais, porém é alguém que representa muito bem ele. Eu acompanhei eu adoro o Doutor do Hartnell e o David Bradley. Desde o An Adventure in Space and Time, ele fez uma interpretação do Hartnell que você fica assim, meu Deus, é o Hartnell ali. Ele pega o papel com maestria, muito mais do que o ator que interpretou a versão do primeiro Doutor, no especial The Five Doctors. Nossa, muito mais. Muito. E o Bradley, ele é excelente como primeiro Doctor. Ele pega tudo. Que tem vezes que eu acho assim, meu Deus, o Hartnell baixou ali. Então, assim, não tinha como terminar diferente. Com todas essas referências e toques da clássica sendo jogados pra gente o tempo inteiro na temporada, trazer de volta o primeiro Doutor, assim, a gente podia esperar algo parecido. Provavelmente o que está acontecendo, o encontro deles e eu acho que vai acontecer uma ajuda mútua para a regeneração deles. Existe esse gap aí, essa possibilidade do Hartnell. Hartnell, não, vamos falar no primeiro Doutor e o décimo primeiro, segundo. Do primeiro conversar com um décimo segundo para ajudar no processo de aceitação para a regeneração. O Doutor do décimo segundo não quer mais mudar, enquanto que o primeiro precisa mudar pela primeira vez. As possibilidades para isso são enormes. E assim, eu quero saber se vocês acham que é mais ou menos isso que vai acontecer, se não é. Cara, eu super concordo com o que o Vinícius tá falando, até porque a gente vê que o Doctor tava, eu não vou mudar, eu não posso mais mudar. E no fundo a gente começa a ouvir o First Doctor falando, não, eu não vou mudar, a mesma coisa, os dois não querem mais mudar. Então eles vão viver uma aventura no especial de Natal, que no final vai ter uma parada de aceitação, que eles vão ter que mudar, porque o Doctor, pelo que a gente vê, ele não tá mais querendo mudar, sabe? No Tennant ele não queria mudar, quando ele regenera na série clássica, aí eu não sei de todos, mas na maioria das vezes ou ele regenera, tipo, sei lá, no susto, ou ele tá dormindo, assim, ele não tem esse ciclo da regeneração que ele tá segurando. Isso começou a acontecer no décimo. Então ele tá tendo mais tempo pra pensar em não mudar. Então isso tudo que o Vinícius falou, eu super concordo, cara. E só mais um ponto, que a parada do David Bradley baixar o Hartnell, eu acho muito fantástica de verdade, porque o Bradley, ele pega todos os cacuetes do William Hartnell, das falas de William Hartnell, esqueceu o roteiro e ele começa a repetir algumas palavras e a voz também parece muito. Então o David Bradley faz um trabalho magnífico fazendo o primeiro Doctor. O primeiro ele regenera ferido, o segundo é obrigado, e na verdade assim, o terceiro, o quarto, eles sempre se regeneram deitados assim, porque eles são muito machucados, meio que tá quase perdendo as forças e regenera. Já que a gente tá falando do David Bradley, que apareceu aí no final do episódio como o First Doctor encarnando, né, o William Hartnell, tão brilhantemente, ele já apareceu como o Solomon em Dinosaurs on a Spaceship, episódio da sétima temporada de Doctor Who com os Ponts. A gente tem o podcast desse episódio lá no nosso feed, se você quiser ouvir. Ele também já participou de The Sarah Jane Adventures. Ele era a voz de um dos personagens. E também no mundo de Doctor Who, ele é conhecido como William Hartnell, que ele interpretou na única coisa boa que o Gates já fez pra Doctor Who, que é aquele documentário / filme pra celebrar os 50 anos da série, An Adventure in Space and Time. Mas a cena, assim, a hora que eu vi ele chegando, assim, meu coração já começou a bater mais forte. Eu falei, ai, que lindo, os dois juntos. Ai, meu Deus, alguém me abraça. E muitas teorias, né? O que vai acontecer? Será que vai ser o Doctor revendo seu passado? Será que vai ser do jeito que o Vinícius está falando? Eu queria que eles aprontassem muitas coisas, altas aventuras juntos, assim, no episódio. E a gente tava falando de segurar a regeneração. Eu acho que quem tá segurando por mais tempo essa regeneração, ele não quer ir mesmo embora. A gente vê desde lá do começo do episódio ele andando lá no meio da floresta, segurando a regeneração dele. Aí, durante o episódio, ele tentando não se regenerar. Aí, a hora que você acha que ele, ah, meu Deus, agora vai. Não. Ele acorda do nada, assim, e fala, não, ainda não aconteceu nada. Continua. E onde será que ele foi parar lá no finalzinho do episódio também? Eu quero muito saber logo isso. Era só pra reforçar aqui, se você gosta muito de Doctor Who, mas você não viu a série clássica e de repente não tem saco pra ver a série clássica, mas tem curiosidade, gente, assista An Adventure in Space and Time. É um filme fantástico, não é um documentário, é um filme mesmo, encenado, com atores, contando a história de como o Doctor Who começou. Pra você que não sabe, Doctor Who começou com uma mulher. Assista esse filme, é maravilhoso você ver como o David Bradley interpreta William Hartnell. É realmente fantástico. Você vê várias fases do primeiro Doctor até a despedida dele. A Vert Lambert é, assim, a alma de Doctor Who, basicamente. Jess, bota assim, há coisas que falamos nesse podcast. Bota o link da Sarah Jane, bota o link desse podcast aí do só quiser escutar, se quiser escutar de novo. Só pra completar o que a Jess tá falando, que eu sei onde é que o Doctor foi parar. Enquanto o Pedro procura, vamos a algumas outras curiosidades. Ah, a gente tava falando das lágrimas lá no começo do podcast, e a frase é a seguinte: onde há lágrimas, há esperança. E essa frase foi dita pelo terceiro doutor na parte final de Planet of the Spiders. Ele fala isso para Sarah Jane, bem na hora que ele estava regenerando. Antes dele regenerar e regenerar no quarto doutor. E o Doctor fala isso pra Bill no começo do episódio, e a Bill depois fala isso pro Doctor. Eu queria muito chegar na parte em que todos choraram, não é mesmo? Em que o Doctor tá lá no chão derrotado. Nossa. Daí a Bill já foi embora com o Heather. E a gente é derrotado por várias menções. O Doctor começa ali a regeneração, e aí várias pessoas... Isso me lembrou muito as várias companions da nova série, não é mesmo? Então, temos o rostinho da Rose. Por que não apareceu o Rory? Apareceu todo mundo. Não apareceu o Arthur Darvill. Eu fico me perguntando, será que ele não quer mais ser vinculado? Será que ele não quis aparecer? Porque, cara, não pode ter sido um esquecimento. Porque apareceu o Jack, apareceu a Vastra, a River. Gente, eu acho que, na real, é porque o Rory não teve um envolvimento emocional tão grande quanto as outras companions ou o Jack. Mentira, desculpa. Eu acho que não, gente. Desculpa. Sei lá, eu sinto que não. Não. A Amy foi muito importante, mas o Rory também foi importante pro Doctor. Isso não é justificativo. Eu também, eu reconheço isso, mas eu não tô falando isso pra mim. Eu também acho que o Rory foi super importante. Eu gosto do personagem do Rory até mais que eu gosto da Amy, talvez. Foi importante, mas eu tô falando que o personagem do Rory e o Doctor não tiveram uma... Eles tiveram uma ligação importante, um tempo assim, mas não tanto quanto as outras companions. Isso é algo que eu sinto, e eu já sentia desde que o Rory tava na TARDIS. É uma coisa que eu sinto desde aquela época. Não é uma coisa de, ai, só agora. Eu acho que ele não tinha uma ligação tão forte com o Doctor pra estar aí. Eu pelo menos, sinto isso. Ele meio que só tava na TARDIS por causa da Amy, né? Então, ele, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas eu estou com a Amy. Lá, ele teve um papel importante? Teve, mas, assim, mas foi consequência da Amy. Tanto que, na despedida do 11º, ele não apareceu. Quem apareceu foi só a Amy, entendeu? Porque ali, eu acho que ali já mostrava que ela, sim, teve um impacto na vida dele, né? Na vida do Doctor. Isso seria justificado se só a Rose, Martha, Donna, Amy e Clara aparecessem. Mas apareceu todos os companions secundários. Então, assim, não justifica. Apareceu a Vastra, mas apareceu a Jane. Apareceu. Apareceu, gente, pô, desculpa. Então tá, ok. Então eu concordo com ele. Se apareceu a Jane, devia ter aparecido o Rory. vamos perguntar para o Mofá, porque... Mas o que eu achei tão legal quanto os flashbacks foi quando o Doctor citou as frases do... Do décimo e do décimo primeiro. E no décimo primeiro ele dá umas... fala umas duas vezes, porque ele tá tentando assimilar, mas tipo... É uma homenagem pro David Tennant e pro Matt Smith, porque eles foram doutores que ajudaram a colocar novamente o Doctor Who no circuito de séries populares, assim, mundiais. Eu achei que foi muito, muito legal. Eu só achei que... Eu achei triste esquecerem do Eccleston, mas o Eccleston deu várias mancadas com o Doctor Who também, então foda-se. Mas no I Don't Wanna Go, eu ainda não tinha visto o episódio, vi hoje, né, o dia que a gente tá gravando o podcast, porque eu prefiro ver os episódios no dia da gravação. Então eu já sabia que ia rolar o I Don't Wanna Go, porque eu vi um gif dele embaixo do Tenente falando I Don't Wanna Go. Mas eu não sabia que ia rolar também a frase do... When the Doctor was do Matt Smith. Uma das mais bonitas pra regenerar um Doctor, então eu me emocionei bastante. Sem contar que é uma cena muito bonita, o 11º tirando a gravata, muito emblemática a cena, e falando, e chorando, e falando When the Doctor was me. E como a Camila tá dizendo, é um fragmento, né? Só um fragmento da fala, a fala inteira, depois vocês podem ver lá no especial de Natal, quando o Eleven se regenera. É o que é a última coisa que ele diz pra Clara. Ele não só citou frases da regeneração do 11º, ele citou uma frase de quando o quarto tava se acostumando, assim, e deu um susto e falou: Some Tyrants are perverting the curse of human history. Todos os Doctors, eles regeneraram desde o primeiro até o Matt Smith, né, que foi o que a gente viu, né? Todos eles regeneraram, tipo, com ou alguma motivação, ou com uma obrigação, ou muito feridos, mas eles sempre estavam com alguém, ou tinha algum suporte, e o Tennant foi o único que regenerou sozinho, tipo, muito alone. Então, mas eu parei pra pensar nisso só agora, na real. E eu sinto que o Capaldi vai pela mesma linha do Tenet. Eu acho que ele vai regenerar sozinho também. Eu acho que não vai ter ninguém na TARDIS com ele. Olha, eu acho que ele vai tá bem alone. Com certeza, porque tá se encerrando uma era e começando outra. Mas, além disso, tem a questão de que, assim, eu acho que talvez não seja similar ao do Tenet, porque está se prometendo uma regeneração diferente. Eu acho que ele chega lá a se convencer e vai pra TARDIS, né? Se for mais ou menos isso que acontecer. Ah, e o primeiro Doctor me convenceu, vai cada um pra dentro da sua TARDIS e se regenera. Acho que vai ser muito similar ao do Tenet, eu não sei. Eu acho que vai vir outra coisa por aí. Pode ser que no meio do episódio, pode ser no começo. Todos concordamos que o Capaldi vai regenerar durante o Alter Team que teve no especial de 50 anos? Não sei, porque isso ainda falta pra poder acontecer. Então, eu acho que a regeneração do Capaldi vai ser tipo, porque pelas fotos que saíram do especial de Natal, a gente viu que ele vai ter um diálogo maior com o primeiro, né? Então, tipo, eu acho que eles vão viver uma aventura, e aí, tipo, o final deles vai ser eles indo, eles recebendo o chamado de Gallifrey, e eles indo salvar aquilo ali, e o Capaldi regenerando ali, cara. Tipo, essa é a minha teoria. Ia ser muito legal. Eu ouvi, eu li rumores que talvez vai ter explicação como que o 12º apareceu lá no meio deles, lá naquela cena. Sim, ia ser muito legal, cara. Muito legal. Aquela sobrancelha. Fica bem fechado. Cara, se o Moffat fechou a Heather, né, no final dessa temporada, ele pode fechar esse negócio do especial dos 50 anos. É, voltando lá naquele assunto. Então, eu não achei o lugar que o First Doctor tá, só que aquilo é logo depois do arco do Detente Planet. Sim. No meio. Eles estão. Parece que é uma estação. É uma estação. Mas é porque aquilo ali parecia tanto... É no Polo Sul. Em 86, desculpa. Eles estão inspecionando uma nave espacial. Essa nave é que acaba meio que trazendo o Cyberman de Mondas. Ah, eu só queria comentar que a Camila falou do Doctor deitado no chão, né? Lá, todo ferrado. Então, no meio da floresta ainda, sem ser dentro da TARDIS, quando apareceram os planos mais abertos, eu juro que eu vi o terceiro Doctor, porque a roupa do Capaldi nesse episódio tá inteiramente um visual do terceiro. Então, tipo, eu sabia, obviamente, que não dava pra aparecer o terceiro, que não ia ter nada a ver, só que eu olhei e eu fiquei, cara, isso é o terceiro Doctor, é igual, sério, a roupa da gente, tá ainda estou esperando alguém chamar o Sam Pertwee pra fazer o terceiro Doctor também, que ele interpreta o pai ele é a cara do pai. E outra coisa, não sei se vocês notaram, quando apareceu a cena do 12º regenerando na abertura do episódio passado, ele estava com um cabelo muito maior e muito parecido com o do terceiro. E quando a gente viu no 12º episódio, o cabelo estava diferente. Eu achei isso um erro, meio que um errinho de continuidade. Eu não sei. Foi uma crescida de cabelo. Ele botou o pé fora da tarde e o cabelo dele instantaneamente cresceu. Foi um erro de continuidade. How long do I have? Oh, I was precise. You were able to make it back to your TARDIS, maybe even get a cuppa. Although, it might leak a little. And then, regenerate into you. Welcome to the sisterhood. E espero que tenha mais mestre nas próximas temporadas. Tem gente achando que não vai ter mais. Eu acho que é meio difícil eles quebrarem um dos maiores vilões, arqui-inimigos do Doutor. Talvez demore um pouco pra aparecer, né? Porque foi super usado agora nessa última temporada e na oitava. Então acho difícil aparecer um pouco assim tão cedo. Mas é óbvio que ele vai voltar. O Master já voltou de 1 milhão de lugares. O Master já levou tiro, o Master ele já se afogou, já aconteceu tanta coisa. Ele virou uma geleca no filme do oitavo Doctor. Sim, gente. Não foi só ele. Ele morreu, ele foi incinerado na era do Tenant. Na oitava temporada da clássica, o Master apareceu em todos os arcos ele se dava mal, se fudia, morria, levava tiro, ele levou muito tiro, e aí não era ele, era alguém disfarçado. Já aconteceu de tudo com o Master. Ele sempre pode voltar, né? Ele sempre arranja um jeito de voltar. Tem uma versão do Mestre que ele é tipo só a caveira, né? É no quarto Doctor. É, pois é, porque tipo, tem uma versão do Mestre que tipo, uma, ele é só uma caveira e a outra ele, tipo, tem uma cara, parecendo que é uma cara de lama, assim. Gente, então tipo, o Mestre ele já passou por poucas e boas, cara. Então, ele não regenerar ali sendo a Missy não é nada. Assim, ele vai voltar. O Tibnall, cara, eu acho engraçado, né? Assim, nós tivemos o mestre na era do Russell T. Davis, houve um mestre para a era do Capaldi, o Thibnall vai com certeza, né? Assim, o que eu achei legal é que, por exemplo, os Daleks foram muito utilizados na era do Russell T. Davis e basicamente sumiram, não sumiram, mas foram assim, coadjuvantes nas coisas do Capaldi. O único episódio do Capaldi, a mole, do Moffat. O único episódio relevante dos Daleks é o Asylum of the Daleks, da era do Moffat. Sim. Porque o resto... Victor of the Daleks, ninguém merece. E Into the Dalek. Oitava temporada, né, amigo? Não vamos comentar. Já na era do Moffat, nós tivemos Cyberman, aquele Nightmare in Silver, gente, o que que é aquele episódio também? Foi escrito pelo lindo, gostoso, maravilhoso Neil Gaiman. Então, assim, a gente tem o mestre bem trabalhado aí nessas três temporadas do Capaldi, né? Então, assim, existem muitos outros vilões que podem voltar na série moderna. Por favor, deem uma história decente pros Ice Warriors, mesmo eles não sendo, ó, que maravilha de vilões, mas eles fazem parte daquela galeria de vilões clássicas. Deem boas histórias pro Daleks agora, pro Tibnall, por favor, se você estiver escutando esse podcast. Se você quiser me contratar como consultor, a gente também pode trabalhar, assim, pra trazer alguns vilões bons da clássica. Eu queria que o Tibnall aproveitasse esse final que deram pro Master, por enquanto. Deixa o Master descansar, igual deixaram durante o Matt Smith não teve interação com o Master. Deixa o Master descansar, deixa ele... Nossa, é verdade! Ele... E bora botar o Valeyard, cara, porque Valeyard já devia ter aparecido na série nova e até agora nada. O máximo que a gente chegou de perto do Valeyard foi tipo aquela versão Cyberman do Matt Smith naquele episódio ruim dele na lua com o Cyberman. Você está falando de Nightmare Silver! Eu vou bater nesse garoto. Treta! Ô Pedro, olha só. Você perdeu todo o respeito que você pode ter. A única coisa que eu tenho de ruim... Eu vou te pegar na saída. É porque toda a parte do Matt Smith é legal. Toda a interação daquele outro personagem lá, que é o anão que fez o Willow, é muito foda. Não. Só que eu odeio Cyberman. Eu acho também. Que o único episódio de Cyberman que eu realmente gostei... Me abraça, eu acho que o único episódio de Cyberman que eu realmente gostei foi esse, agora, com o Cyberman de Mulder. Porque eu odeio o Cyberman. Então, eu acho eles vilões muito chatos e por isso que eu não gosto desse episódio. Mas o Henrique em si, eu gosto. O Matt Smith chato é a Ice Warrior, né? Não, o Cyberman é um vilão inútil. Cara. Ice Warrior, Cyberman, então, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Aí eu vou te colocar num submarino com Ice Warrior pra ver se você sobrevive. Nossa, aquele episódio do 11º molhado no submarino. Ah, meu Deus. A gente viu a Bill não se vendo como Cyberman. Isso daí já foi usado lá com a Clara, na primeira aparição dela. E isso foi o que manteve, eu acho, o cérebro da Bill, que ela ainda tinha uma parte ainda humana, isso manteve e foi muito legal o Moffat usar esse recurso por interagindo, né? Porque a Clara, a Oswin só interagia, a gente parecia que ela tava dentro de um lugar e a gente só via ela sozinha. Mas foi muito bom ver a interação da Bill com o Doctor e com as outras pessoas lá, as pessoas assustadas e ela, tipo, não sabendo por quê, né? E eu achei que foi bem sacado dessa vez, apesar do Moffat estar reciclando plot. Mas foi muito bom também, só pra não deixar batido. E alguns planetas que o Doctor já combateu o Cyberman em Mondas, em Telos, o Planeta 14, Voga, Canary Wharf e até na Lua. Isso aí, gente, podcast ficou gigante, já é quase meia-noite aqui pra gente, 11 horas já. Desculpa aí se a gente esqueceu de falar sobre alguma coisa que você acha importante e a gente não falou. Deixa nos seus comentários do podcast sobre o que a gente talvez esqueceu de falar e o que você também achou do nosso podcast. Vamos às notas. Camila, suas notas e alguma consideração final que você tenha. O que eu tenho a dizer é, estou muito triste. Eu achei o episódio sofrível, o que é ótimo para uma season finale. A gente gosta de sofrer mesmo. Se é para regenerar, tem que regenerar, fazer todo mundo chorar. Eu achei que foi tudo muito bem amarrado. Pela primeira vez, o Moffat conseguiu não estragar uma companion. E ainda bem que ele vai sair antes de ter a chance de criar uma nova e possivelmente estragar com ela também. Eu achei que foi muito bonito. E muito divertido. Eu fico muito feliz em ter visto o Master de volta. Eu acho que foi um retorno propício, um retorno bem encaixado. Não foi algo feito de qualquer jeito, só pra trazer uma cara já conhecida pra série. E eu tô ansiosa pra esse especial de Natal, pra ver a interação com o primeiro Doctor. Até lá eu vou ter conseguido finalmente fazer algumas, acredito eu, fazer algumas pesquisinhas sobre o primeiro Doctor, porque eu ainda não consegui ver a clássica. Não é que eu não queira, mas eu ainda não consegui, não tive como, não tive tempo, não tive como baixar. E aí é só esperar para sofrer mais um pouco para quando o Capaldi for embora, né? Até lá eu não sei se a gente vai saber quem vai ser o novo Doctor, e é uma coisa que fica um pouco na minha cabeça, porque eu fico muito curiosa para saber quem vai vir depois, porque o Capaldi é maravilhoso. Eu tô sofrendo a saída dele desde Heaven Sent, porque eu amo aquele episódio, nada vai superar aquele episódio nunca, jamais na vida. E minha nota vai ser 4,5. Eu acho que eu não tenho muita coisa para falar com consideração no final do episódio, só foi o melhor episódio da 10ª temporada. Gostei muito. Cybermen de Mondas melhor do que todos os outros Cybermen que já apareceram. E uma última referência à série clássica que a gente acabou não comentando, que é Jelly Baby. E a minha nota pra esse episódio vai ser 4,8, vai. Então, eu adorei o episódio. Chorei desde que a Bill encontrou o doutor em meio àquele agora descampado, depois que ele explodiu a porra toda. Ali eu achei que a Bill deu um show no episódio. Pearl Mac, né? Capaldi deu um show no episódio. Missy Master deram um show. Nardole me provou, sedimentou que ele realmente foi uma ótima edição na 10ª temporada. Eu só tenho amores por esse episódio. E ele até fez um outro sentido pro final da 8ª temporada, que eu não entendia direito. Na verdade, a 10ª temporada me deu um outro olhar pra 8ª temporada, não em termos dos episódios em si, mas das motivações da Missy. Esse episódio foi maravilhoso. E a minha nota, sim. Esquecemos de falar do lindo beijo de Bill e Heather, né? Foi muito legal também. Agora, voltando às minhas considerações finais, foi um baita episódio. A primeira vez, igual o Pedro falou, que eu tive medo do Cyberman, finalmente eles não foram inúteis em Doctor Who. A Capaldi tava sublime, sublime, sublime. A história em si do episódio, a história das crianças e tudo mais, ficou bem, bem em segundo plano, porque eu acho que o principal eram as despedidas, assim, entre aspas, do Nardole. Os momentos antes da regeneração do 12º, a Bill, até do Master e da Missy também. E sim, é um dos melhores episódios da Era Moffat. Eu só não falo que é o melhor porque eu também tenho um grande amor pro Heaven Sent. Muito triste que Capaldi vai ter, o 12º vai ter que regenerar, que Capaldi vai sair. E minha nota vai ser 5. Tô falando desde o começo que eu guardaria os meus 5 para a season finale dessa temporada, e não vai ser diferente agora, vai ser 5. Muito obrigada a você por ter nos ouvido até o final. Então vamos agora às arrobinhas do Twitter. Camila, não tem Twitter. Meu Instagram é Camila Cetrone, Facebook também. Além do Universo Who, eu também escrevo algumas críticas de filmes e séries para um site chamado Mundo Blá. E essa semana vai sair a minha resenha sobre o novo filme. O Mundo Tem Que Ver, é um filme muito bom, chamado Okja. Também procurem por lá para vocês lerem algumas coisinhas que eu escrevo fora do Universo Who. E é isso, gente. Pedro, sua arroba no Twitter. Meu Twitter é PedroPortoC42, meu Instagram é PedroPortoC, meu Facebook é Pedro Porto e meu canal no YouTube Rabisco do Dia. Vinícius, arroba no Twitter. Minha arroba no Twitter é Vinerod, Vine com um Ezinho no meio, tá? Rod com demudo. Só uma coisa, eu gostaria de aproveitar o espaço novamente, agradecer a todo mundo, a todos os ouvintes e aqueles que não são ouvintes, que acompanharam a gente, principalmente comigo. Basicamente fiz a maioria das lives no Twitter nessa temporada. Foi ótimo. As interações foram maravilhosas. Agradecer ao Sci-Fi também por trazer Doctor Who pra gente com apenas um dia de diferença de lá. Então, assim, muito obrigado. Isso só foi possível graças ao Sci-Fi. Obrigado a quem acompanhou a gente no Twitter. Saiba que eu vou continuar ali no Twitter com vocês e com certeza na 11ª temporada eu estarei de volta pras lives, tá? Abraços. Eu adoro o Twitter, é a melhor rede social. É isso. O meu é @jessica_laís, meu Twitter, vocês já sabem. Acompanhe a gente por lá, falamos bastante de séries e agora falamos bastante de Doctor Who essa semana. Estamos falando de futebol também, porque é a vida, né? Acompanhe a gente por lá. Se você segue a gente por causa do Universo Who, conversa lá com a gente, avisa, ó, sigo vocês por causa do Universo Who. Vamos trocar ideias, como eu já troco com alguns seguidores meus que começaram a me seguir por causa do Universo Who. Sci-Fi, chama a gente pra Comic Con Experience, nunca pedimos nada, por favor. Dá umas credenciais pra gente. É isso aí. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram nesses 12 podcasts que tivemos. Não falhamos em nenhum. Atrasamos alguns, mas não falhamos em nenhum episódio. Temos os 12. Se você quiser fazer maratona dos nossos podcasts, fique à vontade. Se você ainda não é inscrito no nosso feed, procure lá o Universo Who 3.0 no iTunes ou no seu reprodutor de podcast que você use. E também segue a gente lá, dá 5 estrelinhas no iTunes para o nosso podcast crescer cada vez mais. E voltamos aí com mais podcast in the library sobre os livros de Doctor Who. E voltamos no especial de Natal para chorar todo mundo junto durante uma hora aqui sobre a regeneração do 12º. Obrigada a você que ouviu até o final e beijos. E fique agora com os nossos erros e uma musiquinha bem bala que eu tenho certeza que o Pedro vai colocar no final. Beijos. Tá travando seu áudio. Se você não chorou, você não. Jefferson? Abaixa o telefone e me escuta pelo. Abaixa o telefone e me escuta pelo TV. Abaixa o telefone e escuta pelo TV. Muito bem. Aí o Jefferson fala: não, muito bem. Aí você: o quê, meu querido? Eu sou cantora. Jefferson, que número você escolhe? 5 ou 8? Jefferson responde: 1! Esse vai depois dos créditos.